Espaço CBN Cultura. Vamos falar de um projeto pautado nos princípios da economia solidária e no trabalho colaborativo. Produtores culturais de Campinas estão se articulando em rede desde 2010 para intercambiar ideias, pessoas, tecnologia de produção e escoar trabalhos. O coletivo Ajunta-E, um grupo de articulação cultural que atua em Campinas e faz parte de uma rede nacional que existe desde 2005, chamada Fora do Eixo. Sobre isso, eu converso com Gabriel de Souza Fedel, um dos gestores do coletivo Ajunta-E. Olá, Gabriel. Olá, Valéria. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Gabriel, conta pra gente, como que funciona esse projeto? Tá desde 2010 em Campinas, a gente quase pouco ouve falar, assim, não tem muita divulgação. Como que vocês trabalham? Bem, o coletivo, então, tá junto trabalhando desde 2010, né? Partiu de um grupo de amigos que eram alguns artistas, alguns com experiência de produção. E a gente vem desde então desenvolvendo ações na área da música, que são algumas noites que a gente realiza, chamadas Noites Fora do Eixo, que auxiliam bandas do Brasil a circular. A gente tem alguns projetos que nem o Grito Rock, que foi um festival que a gente realizou no começo desse ano, junto com o auxílio da Secretaria de Cultura. Temos, como Campinas é uma cidade grande, né, com mais de 1 milhão de habitantes, algumas das nossas ações acabam se dissipando no meio da... ficou difícil de ficar sabendo, mas a gente tem uma constância de ações. A gente já tem mais de 70 ações desde o ano passado que a gente realizou, tanto em música, como trabalhando com artes plásticas, quanto como literatura, e tudo pautado, como você mesmo disse, nos princípios da economia solidária, trabalhando com trocas e fazendo as pessoas, os artistas e o público se envolver de corpo e alma nessas ações, fazendo elas acontecerem. Ah, tá. Você citou o Grito Rock 2011. Isso é nesse espetáculo aí, na verdade, apresentações de bandas de rock, né? Isso nós já ouvimos falar, sim. Teve agora, né? Teve um faz pouco tempo, né? Isso. O Festival Grito Rock, ele acontece normalmente próximo do Carnaval, né? O nosso foi no final de março. E ele é um festival integrado que aconteceu esse ano em 130 cidades do Brasil e da América Latina ao mesmo tempo. E não é somente um... Tem música, né? A gente trouxe bandas. Mas no nosso Grito Rock a gente também teve apresentações de grupos de dança da Unicamp, tivemos intervenções circenses, tivemos exibições de vídeo, a gente fez um festival bem multilinguagem aqui em Campinas. Ah, então o Grito Rock 2011 é um verdadeiro espetáculo mesmo. Tem várias opções de diversos estilos, não é só música, então. A gente trabalha bastante multilinguagem, que é uma característica até dos envolvidos com o coletivo. Então, a gente trabalha tanto com vários espaços, que teve shows na Concha Acústica, Taquaral, teve apresentações no MIS, né, no Museu de Imagem e Som, no centro de Campinas. A gente também teve em espaços fechados, que nem o Bar do Zé e o Sebastian Bar. Então, foi um festival bem variado. E vocês privilegiam as pessoas do mundo artístico da região de Campinas? Isso, a gente tem alguns parceiros próximos, que são daqui de Campinas, de bandas, um artista plástico, grupos de dança. Porém, como a gente está conectado nessa rede do Fora do Eixo, que é nacional, a gente trabalha muito, sempre tem muitos artistas do Brasil inteiro passando por aqui. Então, já recebeu gente de Goiânia, já recebeu gente de Cuiabá, gente de São Carlos. Então, a rede, ela proporciona, ela estimula muito essa circulação dos artistas. Então, praticamente todo mês a gente tem ou uma banda ou alguém passando por Campinas que a gente está ajudando a circular, né? Assim como a gente também faz os grupos daqui de Campinas estarem circulando pelo Brasil também, pela rede. Ah, tá, porque vocês fazem parte da rede Fora do Eixo. Isso. É uma rede nacional? Isso, a rede Fora do Eixo é uma rede que nasceu em 2005 em Cuiabá, né? Que conectou coletivos que trabalham com cultura. Inicialmente eram coletivos que trabalhavam com música, e com o passar do tempo se entendeu que funcionava esse modelo para outras linguagens, né? Então hoje é uma rede que trabalha com cultura, articulada em mais de 72 coletivos espalhados pelo Brasil, né? A gente é o representante coletivo de Campinas. E o trabalho do Fora do Eixo, ele é todo pautado, né, na economia solidária e no princípio do artista igual ao pedreiro, que é o princípio que os artistas não são seres, vamos dizer assim, superiores, mas e que eles também podem fazer as coisas acontecer. Então a gente se entende responsável por fazer as ações acontecerem, não necessariamente ficar esperando por ações públicas ou ações de outros grupos, mas a gente havendo falta de espaços ou de ações, a gente está então se empoderando e fazendo elas acontecerem. Aqui no material de divulgação que vocês me enviaram, tem inclusive uma frase que diz que vocês em alguns momentos precisam até tirar dinheiro do próprio bolso para levar esse sonho adiante. Certo. Vocês não têm apoio? Então, a gente tem, a gente começou a ter alguns tipos de apoio. Esse ano a gente conseguiu algum, que nem a própria realização do Grito Rock, a gente teve apoio não financeiro, mas apoio de estrutura da Secretaria de Cultura aqui de Campinas. A gente teve faz pouco tempo, acabamos de ganhar um edital também da municipal para a realização de um projeto. Mas assim, boa parte das nossas ações, elas acontecem por investimento de força de trabalho próprio, e a gente tenta articular as ações de maneira que a gente tenha trabalho com troca, com parceiros, que nem restaurantes, que podem, a gente pode fazer alguma propaganda, eles oferecem, por exemplo, alimentação para quem esteja passando. Com estúdios, a gente tem parceria, que eles emprestam equipamento, a gente faz algum serviço para o estúdio. A gente tenta o máximo que dá articular dessa maneira, mas ainda como nós não temos pessoas de dedicação exclusiva para o coletivo, em alguns momentos a gente tira recursos de outros trabalhos que a gente tem para financiar o coletivo. Mas a ideia é que a gente está caminhando para um ponto de ter pessoas no coletivo vivendo em função das situações. Quer dizer, vocês tiveram o apoio da Secretaria de Cultura aqui de Campinas para o Grito Rock 2011. Isso. Para o Grito Rock a gente teve um apoio que foi bem importante para a gente realizar, que foi relativo tanto à utilização do espaço da Concha, que fazia tempo que não tinham festivais, ações maiores lá, e também com a parte de assessoria de imprensa também da Secretaria de Cultura propôs para a gente, que foi bem importante para a realização do festival. Uhum. E como foi o Grito Rock 2011? A participação do público, as bandas que vieram, como foi? Então, pra gente foi bem complicado puxar ele, porque foi um esforço grande que a gente fez. Foram 3-4 dias de festivais, foram várias ações, algumas até em paralelo acontecendo. A gente avalia que foi muito bom acontecer o festival, porque foi o primeiro ano que aconteceu em Campinas, né? O Grito Rock é um festival que já acontece há mais ou menos 9 anos em outras cidades, assim. E esse foi o primeiro ano que a gente trouxe ele para Campinas. A gente teve uma avaliação boa, porque praticamente todas as pessoas que passaram pelo festival algum dia, a gente conversou, que a gente teve um feedback, o pessoal todo gostou muito do que a gente trouxe. Então, para a gente foi bem importante. A gente teve a oportunidade de trazer muita coisa diferente. Trouxemos uma banda do Rio de Janeiro, que foi o Letuce. Tivemos apresentações mais intimistas com artistas de Campinas, tivemos apresentação de grupo de dança. Então, foi um festival que envolveu muitos tipos de público, que pra gente isso é bem importante, assim, então movimentou bastante. E apesar de talvez não ter sido tão expressivo a quantidade de público, a gente sabe que é um esforço que a gente vai construindo, que a gente fez esse primeiro ano, a gente se esforçou muito para que ele acontecesse bem, a gente espera que no ano seguinte ele tenha mais pessoas participando. Então é um trabalho contínuo, né? A gente avalia que foi muito bom porque foi o primeiro, e a gente sabe que todas as pessoas que participaram gostaram bastante, mas a gente espera que ano que vem seja melhor ainda, com mais pessoas participando e aproveitando. Tem aqui que um dos projetos que vocês desenvolvem também é o Noites Fora do Eixo. Isso. Como que é? Vocês trazem bandas de fora e é sempre bandas independentes? Isso. Esse no caso são só bandas ou envolve também outros artistas? Então, o projeto dos Noites Fora do Eixo, ele é um projeto nacional também do circuito, que ele estimula muito a circulação das bandas, né? Então, toda noite fora do eixo que a gente faz, a gente tem a obrigação de estar trazendo sempre uma banda de fora de Campinas, pelo menos. Então, a gente em Campinas, a gente tenta manter um formato, sempre trazer uma banda de fora e uma banda de Campinas. Aí a gente, são sempre bandas independentes e bandas com trabalho autoral, né? Com música própria que a gente trabalha, para estimular que o público a conhecer. E as noites, elas não são só musicais, a gente tem até o hábito de normalmente sempre fazer alguma ação paralela de outra linguagem. Então a gente, por exemplo, esse mês a gente teve uma ação no Bar do Zé, que a gente trouxe uma banda de São Paulo, mais uma banda de Campinas, e também tivemos uma exposição de uma artista plástica daqui de Campinas, e o lançamento também de um projeto nosso, que é o projeto Tiré, que é um projeto de circulação de artes visuais. Então, essa é uma possibilidade. Esse mês, em junho, agora também, a gente vai ter uma outra noite, que a gente até comemorando o nosso aniversário, a gente vai ter uma ação na área de literatura, junto com a noite também. Ah, então a programação de aniversário do coletivo Ajuntaê vai ser dentro do projeto Noites Fora do Eixo. Isso, a gente vai aproveitar uma noite fora do eixo que a gente vai ter, que vai ser no dia 24 de junho, e aí a gente vai ter a presença da banda de Cuiabá, que é o Macaco Bong, que é uma banda... Como chama? Macaco Bong. Macaco Bong? Isso. Uhum. O Macaco Bong é uma banda que ela participou muito do processo de formação do Circuito Fora do Eixo, assim, tem um histórico muito grande de circular pelo Brasil, já tocou junto com o Gilberto Gil, é uma banda bem expressiva, que a gente utiliza muito como um símbolo desse modelo de funcionar do circuito, dos coletivos. E aí eles vão vir aqui, então vai ser um dia especial, no dia 24, é lá no Bar do Zé. Aí, junto com eles, a gente tem uma outra banda de Campinas, que tocou até na virada cultural também aqui de Campinas, que é a Prias Journey, que é uma banda daqui também de músicas próprias. E junto com as bandas, também como uma comemoração especial, a gente vai estar fazendo o lançamento de um livro e lançamento de um zine, que é o Orfel, que é um zine que também é do Fora do Eixo, que é um zine que é produzido por escritores do Brasil inteiro também, e a gente vai estar lançando o número 1 dele durante esse dia 24, né, na nossa comemoração de um ano. Tá, então vai ter o lançamento de um zine. Isso. Que é um zine direcionado para... Esse zine, ele é um zine literário, assim, ele traz produção literária de vários escritores, escritores independentes, né? E vai ter o Prias Journey, que você falou? É Prias Journey, isso. Prias Journey, ah tá, é uma banda de Campinas essa. Isso, é uma banda de Campinas. E, então o objetivo é esse, né? É trazer bandas de fora para as pessoas daqui conhecerem e também levar as daqui para fora, quer dizer, fazer um intercâmbio para promover, né? É, não só bandas, mas também outros tipos de modalidades artísticas, né? Esse é o objetivo, né? Esse é um dos objetivos. Então, lembrando aqui, o dia 24 de junho vai ser o Noite Fora do Eixo, onde vocês vão comemorar o aniversário de quantos anos? É de um ano. De um ano. E no Bar do Zé, onde é o Bar do Zé? O Bar do Zé fica em Barão Geraldo. Barão Geraldo. Então, no dia 24 de junho, quem não tiver nenhuma festa junina nesse dia... É verdade, tem período junino. Quem não gosta muito de festa junina tem essa outra opção. Conhecer, então, o Prias Journey, que é uma banda de Campinas, vem uma de Cuiabá, o lançamento do zine... Mas é bem uma programação bem independente, né? Para quem gosta de coisas alternativas e também para prestigiar, né? Logicamente, esse projeto que é muito legal. É, Gabriel, tem algum contato para a gente saber, conhecer vocês, algum site? Ah, tem sim. A gente tem nosso site, né? Que é em formato de blog, a gente sempre está alimentando com as informações, que é www.ajuntae.foradoeixo.org.br. Então é www.ajuntae. Isso, tudo junto. Ajuntae com J. Isso. Ponto fora do eixo. Ponto org. Ponto br. .org.br. Isso. Tá certo. E aí lá também tem informações de contato para quem quiser conversar com a gente, tanto artistas quanto pessoas interessadas em acompanhar as atividades que a gente faz. Fiquem convidados a conversar, a entrar em contato com a gente. Muito obrigada, Gabriel de Souza Fedel, um dos gestores do coletivo Ajuntaê. Obrigada pelas informações, parabéns pelo projeto. Obrigado, Valéria. E, bom dia, até logo. Até mais.